Ouve, ó Deus, meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra eu grito, meu coração é aflição. Leva minha rocha, ó Senhor, mais alta que eu posso alcançar. Teu abrigo é meu refúgio, em ti vou descansar. Habitarei no teu tabernáculo, abrigar-me-ei em tuas asas. Em meio à tempestade, teus braços são minha paz. Canta, ó minha alma, ao Senhor eternamente. Em teu amor eu confio, teu nome é meu presente. Tu ouviste os meus votos, herança dos que te temem. Prolongarás os dias do rei, teu amor nunca se detém. A verdade e a misericórdia prepararás pra me guardar. Diante de ti eu vou permanecer, teus caminhos vou adorar. São meu abrigo, oh, como eu quero te ver.